Yeah. And all my dead bodies are feeling the spirit of something. Entre pregações e guias, louvores, macumbarias, feitiços encantadores, trago amor em sete dias. Ventos mortais trazem climas glaciais. Diz que fúria do Deus e não desastres naturais. Guerra santa, maldita sina, Israel e Palestina. Qual será a razão divina? Nazistas invadem a Polônia, fudeu! Quanto se paga pra não ser judeu? O que me faz levantar? A seguinte questão: se até santo tem pai, por que o menor de rua não, hein? Me responda, cidadão, do alto do condomínio dá pra ouvir a oração. Se levante rapidinho, só vou cobrar o despacho. Compro frango e farofa, pai de santo fez churrasco. Tem São Cosme e Damião pra defender a infância. Problema é que hoje em dia pra gritar mesmo a criança. Qual entidade que faz cacudo fritar no sol? Eu vi o Cristo daqui cortando a mão com cerol. É lavagem cerebral ou é o povo que é frágil? Sei que se Deus ou caminho espuma cedo pedágio. Sacrifício é o fato que justifica o ato de alguns por cento do salário. Embora na mão do rato o diálogo dele é bom, na eloquência é o melhor. É o cliente ou a ovelha, então cuidado vovó. Acende uma vela aí que é só pra queimar os prantos. Minha religião é colher o que de bom eu planto. Eu vejo cruzes cristais, só que tudo de enfeite. Andar na água é difícil, mas faço andar de skate. Do inferno até o céu em vão. Quanto cê paga pelo seu perdão? Quanto cê paga pelo seu perdão? Quanto te cobra sua religião? Vou apertar tua mão, vou te chamar de irmão. Mas perceba o bom que é pastor, que é patrão. Quanto cê paga pelo seu perdão? Quanto te cobra sua religião? Vou apertar tua mão, vou te chamar de irmão. Mas perceba o bom que é pastor, que é patrão. Oremos para que nossas almas não nos deixem recipientes assim tão vazios. Não quero que ninguém seja forçado a crer que sou quem digo que sou. Cada um tem direito de pensar o que quiser. Cada um tem direito de raciocinar usando o seu livre-arbítrio. Agora, eu não tenho direito de negar a ordem do meu pai de revelar minha identidade. Então, somente isso. Por restante, como já adiantaram, vou dizer que aqui neste local sempre o tempo é curto, pelo menos por um assunto como o meu. Então, tenho mais de 300 perguntas respondidas na internet. Levem quantas quiserem. Precisa mandar recado não, moro? Eu sou assim mesmo. Obrigado pra qualquer veneno, pra qualquer caô aí. Eu só quero ter certeza de que vocês vão voltar pra cobrar meu sangue, moro? A nossa natureza, somos assim mesmo. Uma família em casa, uma família na rua. Cuida de mim que eu cuido de você. Ah. E que as luzes que iluminam essa nossa cidade sejam as luzes do nosso talento e não das velas acesas em nossa homenagem, moro? Ah, viva o que é pra se viver.